Aleluia. Igreja abençoada, o tema para esta noite: aonde estão os teus olhos? Momento para refletir. Olha só, igreja amada, os teus olhos, eles podem estar fitados no problema, eles podem estar fitados assim na situação em que você está levando, talvez devendo. Os teus olhos, eles podem estar assim fitados nas coisas perniciosas da vida, novelas, os Big Brothers da vida por aí, um atrás do outro. Os teus olhos, eles podem estar assim fitados nas derrotas que o mundo apresenta. Mas se você tirar os olhos do problema e você colocar os teus olhos em Deus, as coisas mudam. Se você tirar os teus olhos do medo, da insegurança, e vocês colocarem na confiança e na esperança do nosso Deus, as coisas mudam. Nós estamos vivendo uma época, aqui na nossa igreja ela é muito interessante, porque nós temos membros de vários lugares. Em muitos lugares aqui do Rio, nós temos membros que não podem vir ao culto à noite, não podem vir os cultos à noite. As pessoas dormem, morrem dormindo. Recentemente eu vi na televisão, vocês vão ver casas, apartamentos sendo vendidos assim, a preço de banana, porque ninguém quer nem alugar. É a insegurança que está campeando. Mas nós temos aqui na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, o relato de uma história de um rei que, sem possibilidade alguma de enfrentar seus inimigos e obter a vitória, a Bíblia nos relata o segredo da vitória dele. Isso aí vai servir para nós como um modelo, um exemplo, para que você se agarre com a palavra de Deus e você tenha verdadeiramente uma vida diferenciada. Enquanto o mundo morre de medo, você vive cheio de esperança. O nosso querido irmãozinho Jó, ele relata numa passagem dele, dizendo assim: olha, o que eu mais temia me sobreveio. Por quê? Os olhos dele estavam fitos naquela situação. Se porventura alguém aqui no nosso meio, hoje à noite, tem essa situação de ficar pensando no mal que vai acontecer, olha, a palavra de Deus vai mudar o seu modo de ver. Você vai tirar os seus olhos daquilo e vai colocar os seus olhos no poder de Deus. O que Deus pode fazer por você, o que Deus pode fazer por mim e o que Deus pode fazer pela sua igreja, que somos nós. Amém? Então vamos então lá em 2 Crônicas, no capítulo de número 20. Segunda Crônicas, no capítulo de número 20, aqui está relatado uma história do rei chamado Josafá, que ele não tinha a mínima possibilidade de vencer os exércitos que estavam indo contra ele. Então, Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 5 em diante. Amém? Todos já se encontraram? Segunda Crônicas, Antigo Testamento. A Segunda Crônica é depois da Primeira. Eu sou uma benção, né? Eu dou todas as dicas bonitinho, viu, pastor? Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 5 em diante. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Que oração! Porventura, nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante de teu povo, diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Que bênção, né? Mas vamos em frente. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e Moabe, e os de do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste nesta em herança. Ah, Senhor Deus, acaso não executará tu o teu julgamento sobre eles? Porque em nós não há força para resistir a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Essa é a primeira parte da leitura. Olha só, queridos irmãos, aqui estava um rei que ele estava coado, porque ele não podia de forma alguma receber aqueles exércitos que vinham contra ele. Ele sabia muito bem que ele não tinha força nenhuma para resistir e para ganhar. Então, meus filhos amados, o medo invadiu o coração do rei Josafá, e ele então ficou sem saber o que fazer. Mas louvado seja Deus que ele teve uma brilhante ideia de recorrer àquele que pode todas as coisas. Bem, a mensagem da palavra de Deus para nós é que nós temos que entender o poder desse Deus que nós temos. E assim como o rei Josafá, ele teve esse problema que ele não podia resolver, ele levou para Deus em oração. E nós também, hoje, temos que realizar a mesma coisa. Quantas pessoas estão desempregadas? Quantas pessoas estão empregadas, mas o orçamento não está dando? Quantas pessoas estão com problemas nas famílias? Quantas pessoas estão com problemas no cônjuge? Problema de vizinho, problema de rua, problema de trabalho. Olha, é problemas e mais problemas. Se nós fitarmos esses problemas, nós vamos nos envolver cada vez mais. Mas se você afasta desse problema, e você então começa a olhar o poder de Deus, e você vê que o poder de Deus pode esmiuçar esses problemas. Deus te deu esse entendimento. E por que não vamos? E por que não realizamos? Sim, e tem mais. Muitas vezes até nós realizamos, mas nós não colocamos a confiança total nesse Deus que pode. Porque muitas vezes a gente vai a Deus e a gente entrega o problema, mas a gente continua tentando resolver o nosso modo. Não é assim que Deus quer. Deus quer que você passe o pacote, né, irmã Nilde? O pacote e entregue para Deus. E deixe com Deus que Deus vai fazer o melhor para você. Tem que confiar. Ó Deus, o que fazer? De mim eu não posso, eu não tenho força. Meus filhinhos, ao longo da minha vida, e eu sei também que ao longo da tua vida, tantas coisas aconteceram que você olhava aquela situação, você não podia de forma alguma encarar, enfrentar e vencer. Mas você venceu. Você venceu. Só tem um detalhe, você não venceu sozinho. Alguém que pode, muito mais do que você possa imaginar, estava te amparando e te apoiando, até sem você saber. Até sem você saber, E hoje que nós sabemos, as coisas são bem mais fáceis. O que nos falta? Confiar. Muito bem, o rei Josafá, ele convocou todo o povo a orar. Ele convocou o povo de Judá e o povo de Israel. E aí, na oração, primeiro item: pela adoração e louvor é que o poder de Deus se manifesta. Eu não vou repetir os versículos para nós não avançarmos o horário, mas no versículo 6 fala isso. Então, na oração, pela adoração e o louvor, o poder de Deus se manifestou para que as portas se abrissem e para que o rei Josafá tivesse a vitória com seu povo. 2, pela fé e a confiança nas promessas de Deus aos seus. A oração que Josafá fez, ele fez baseada nas promessas de Deus. Então aqui está um modelo para nós também. Se a Bíblia Sagrada diz que nós somos de propriedade exclusiva do nosso Deus, por que é que nós vamos nos sentir excluídos dos planos de Deus? Então, quando orar, você, conhecendo a palavra de Deus e as promessas do Senhor, você deve colocar o nosso Pai no patamar que ele tem que estar, e você tem que puxar pelas promessas dele para você, para a sua família, para o seu povo, para a sua igreja. Esse é o segundo item. O terceiro item é o templo. O templo é o símbolo da verdadeira adoração. Ele cita aqui no versículo 8 e 9: habitaram nela e nela edificaram um santuário ao seu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. A igreja entende? Como isso é maravilhoso? O próprio Senhor Jesus Cristo disse: onde tivesse dois ou três em meu nome, ali ele estaria. E nós construímos esse templo aqui para nós adorarmos o nome do Senhor. Então, esse é o terceiro item em que nós estamos aqui falando. O quarto item revela na oração a causa dos seus adversários. Ele cita até que esses adversários que vinham, o próprio Deus livrou. Falou para Israel não atacar, porque Israel vinha como uma avalanche, derrotando todos os povos que se encontravam na frente, no seu caminho, até chegar na terra prometida. Mas quando chegou desse povo que aqui está, o Senhor mandou desviar e não atacar. Olha como que Deus é preciso. Sabe por que Deus fez isso? Porque sabia que mais tarde o povo de Israel ia vencer aquele povo, porque aquele povo ia se rebelar. Aquele povo não reconheceu o que Deus fez por intermédio do povo de Israel, livrando aqueles exércitos. Então, Josafá, ele procurou falar com Deus a respeito disso. Ó Senhor, olha, meus amados irmãos, às vezes você faz o bem para uma pessoa e você recebe o mal. Amém? Isso chama-se ingratidão. Olha, Deus vira o rosto. Deus vira o rosto. Seja grato por um copo de água que te deu. Não precisa nem ser gelado. Um copinho de água. Seja grato. Nunca se esqueça. E o dia que você puder, retribua. E enquanto você não puder retribuir aquela, retribua outras pessoas. Faz o mesmo efeito para o nosso Deus. Às vezes você nunca mais vai ver essa pessoa. Quantas pessoas em minha vida eu encontrei no caminho aonde eu fui beneficiado em algumas vezes, e às vezes a gente não tem chance de retribuir aquela pessoa, mas você passa a ter oportunidade para retribuir para outras pessoas. Amém? E vamos em frente. No quinto item, mostra a fé e a dependência absoluta a Deus, de quem espera o socorro. Quer dizer, nós temos que entender que a nossa fé e a nossa dependência, ela é total do nosso Deus. Meus filhinhos, nós não sabemos nada. Nós não temos conhecimento de nada. Você vive do seu passado e do teu presente. O teu futuro a Deus pertence. E quantas vezes as pessoas querem, sabe, adivinhar o futuro e procura aqui, procura ali, dentro do meio evangélico, as profetadas da vida. Descanse no Senhor. Faça o que Deus quer. Confie nele, que o teu futuro está garantido, filho de Deus. Com certeza o teu futuro está garantido, porque o nosso Deus é um Deus de poder. É um Deus de amor. E ele é Pai sobre todas as coisas. Então, nós temos que entender que somos dependentes do nosso Pai Celestial para tudo. E o Senhor tem muito, muito mais para todos nós. Bem, mediante tal situação, o rei convocou o povo a orar. Novidade: ninguém faltou. Olha que coisa tremenda. Versículo 13 diz assim: todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Meus filhos amados, olha só, eu tenho chamado em oração para que a Igreja da Graça Plena seja despertada na sua, sabe, totalidade. Eu sei que isso aí é uma utopia, porque sempre existem novas pessoas entrando e outras saindo, mas não tem importância. Os remanescentes, aqueles que aqui estão, que nós tenhamos meios de entender o compromisso que nós temos com Deus, porque Jesus Cristo teve um grande compromisso conosco. Ele não arredou o pé. O nosso Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. O que é que eu posso fazer pelo meu Deus? O que é que eu posso fazer pelo meu Senhor Jesus Cristo? Se a Bíblia Sagrada manda colocar em primeiro lugar as coisas dele e a justiça, e às vezes nós invertemos isso. Às vezes, estou sendo muito aí, muito assim, complacente, mas das vezes nós fazemos o inverso. Muito bem, nosso querido irmãozinho Josafá convocou o povo e o povo veio. Então, o Espírito de Deus veio no meio da congregação sobre os levitas. Veja o versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benéia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Olha, esse Jaaziel, Deus vigia sobre mim, é a tradução desse nome. Deus vigia sobre mim. Esse amado irmão, ele foi falar com Josafá e deu as coordenadas para Josafá. Esse Jaaziel, ele era um dos cantores que profetizou a consolação divina refletida e preservada por Josafá no Salmo 83. Que eu queria que você fizesse a leitura em casa. Esse relato que nós estamos falando aqui, Josafá ficou tão feliz, que ele se recolheu e ele fez o Salmo 83. Todo ele baseado no que aqui aconteceu. Veja que a coisa é séria. A coisa é muito séria, Carlito. E nós temos que entender, com toda a luz da Bíblia Sagrada, quando o Espírito pega você pela mão e vem caminhando, sabe, dando voltas aqui pela palavra de Deus, para você entender e se responsabilizar e ver o quanto a coisa é séria e ainda é nos dias de hoje. Graças a Deus que o nosso Deus não muda. Ele é sempre e será o nosso Deus amado. Amém? Querida igreja, o Senhor guarda os que confiam nele. Isso é a pura realidade. Olha só, deixe aí esse marcador, não saia daí, mas dê um pulinho rapidinho aqui em 1 Samuel, no capítulo 17. Não saia daí, mas dê um pulinho aqui em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 46 e 47. Aqui conta a história de Davi e o gigante Golias. Hoje mesmo, versículo 46, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra e toda a terra saberá que há Deus em Israel, há Deus na graça plena. Aleluia. Versículo 47. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra e ele vos entregará nas nossas mãos. Qual é o problema que está hoje te perturbando? Olha, a guerra é do Senhor. A guerra é do Senhor. Confie nele e tudo mais ele fará. Portanto, meus filhinhos, nesta luta que nós estamos falando aqui de Josafá, nessa guerra, nessa luta, não se menciona armas. Nessa luta e nessa guerra, a fé é mais segura do que os exércitos. A igreja está sentindo o poder da fé? Diz a Bíblia Sagrada que a fé remove montanhas. Mas será que isso aí é uma leitura qualquer? Será que isso aí, sabe, é um modo grandioso de falar a respeito da fé? Não, meus filhos. É a pura realidade. É a pura realidade. Até porque diz a Bíblia Sagrada que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, diz a Bíblia Sagrada que o meu povo viverá por fé. É aí que está o grande segredo de nós vivermos essa graça de Deus e nós não nos colocarmos em sacrifício, porque Jesus Cristo sacrificou por nós e nos entregou essa fé, nos entregou essa esperança para nós confiarmos nele e para nós vivermos como ele quer, e certamente a vitória é nossa. Aflições teremos sim. Enquanto houver vida, há aflição, há problemas, há tantas e tantas coisas, mas o nosso Deus, ele soluciona todos. Você sabia que nosso Deus, ele é especialista em tirar nó? Nós somos especialistas em dar nó, e o Senhor é especialista em tirar nó. Vamos glorificar o nome do Senhor. É verdade. Graças a Deus. Igreja amada, vamos concluir a nossa leitura? 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15 em diante. Versículo 15 em diante. Veja só o relato dessa história, porque essa história é fantástica, é maravilhosa. Então diz assim, versículo 15: e diz: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Isso aqui é o nosso querido irmãozinho Jaaziel falando com Josafá. Nem vos assusteis, versículo 15, e disse: dai ouvido, começando, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Aleluia. Amanhã descerei contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro, não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parado e veja a salvação que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Aleluia. O Senhor é convosco. O que que o Senhor Jesus Cristo diz? Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não é até a segunda-feira, não. Então, louvado seja Deus. Versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, quer dizer, se humilhou, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Aleluia. Dispuseram-se os levitas, dos filhos de Coatitas e os coreitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Oh, glória. Aleluia. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Uma pausazinha. Crede em Deus. Crede nos seus profetas. Meus filhinhos, aqui está fazendo uma ressalva da responsabilidade que nós temos com a igreja de Deus. Então é importante todo o povo de Judá, de Jerusalém, de Realengo, os bairros dessa igreja aqui, é importante vocês confiarem nos profetas que o Senhor colocou nesta casa. E tem que ser desta forma. E tem que ser desse jeito, porque é desse jeito que a vitória virá sobre todos nós. Primeiramente, todos nós vamos confiar em Deus. Aleluia por isso. Versículo 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você pode repetir isso? Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Oh, louvado seja Deus. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e os de Moabe, e os de Monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Vamos parar aqui um pouquinho. Está diferente de hoje em dia? Não está, nós não estamos vendo isso? O morro vai guerrear contra o outro porque quer tomar a boca de lá, e eles se matam, eles se engalfinham, e a polícia entra no meio. Olha, é um auê. Eles se matam. Nós não estamos diferente do que aqui aconteceu. Mas versículo 24: tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Oh, bênção! Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam os despojos, porque era muito. No 4º dia se ajuntaram no vale da bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar vale de bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles. Tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegra com a vitória sobre seus inimigos. Alegraram com a vitória sobre seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas, trombetas, para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando viram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Aleluia. Essa é a expressão correta. Aleluia. Meus queridos filhos e amados de Deus, será que hoje o nosso Deus age dessa forma? Age. Sabe o que acontece no nosso meio? Às vezes no nosso meio existe assim uma pressa, sabe, de querer ver logo o problema resolvido. Isso é bíblico. Abraão teve a promessa de Deus de um filho, e logo a mulher dele, que era estéril, disse: olha, vai coabitar com a empregada para adiantar logo esse negócio aí. Olha o que que deu. E assim a gente vai vivendo. Às vezes a gente quer alguma coisa para ontem, isso aí é para ontem, e começa a orar, e faz, e acontece, e Deus não faz nada. A pessoa então, desculpa que o termo, chuta o balde e vai embora, abandona. Gente, Deus não trabalha assim. Deus, ele é preciso nos seus empreendimentos. E nós temos que depositar no nosso Deus a esperança, a fé, o desejo de que seja o Deus verdadeiramente o Senhor de minha vida, das nossas vidas, para que todas as coisas sejam da melhor forma possível, porque quando Deus faz, a coisa é certa. Graças a Deus por isso. Então, meus filhinhos, riquíssimas bênçãos são concedidas aos que vivem pela fé em Deus, em obediência à sua soberana vontade. Eles estavam com medo. E no entanto, olha a vitória que Deus deu. 4 dias saqueando. Aqueles exércitos mortos. Eles se engalfinharam, eles se mataram. O povo de Deus não perde nada, só louvava o Senhor, só glorificava, rendei graças ao Senhor, porque as suas misericórdias duram para sempre. Meus filhos amados, às vezes você está em meio a um problema que você não vê solução, e aquele problema tira o teu sono, tira a sua paz, tira a tua tranquilidade. Você passa a ser uma pessoa nervosa, uma pessoa inquieta, impaciente, ansiosa, chata. O marido fala, a esposa fala, o filho. Gente, por quê? Quem é o teu Deus? Vá a ele, vá a esse Deus, conte para ele, converse com ele. Pegue aqui como Josafá fez. Converse com o teu Deus e entregue o problema para ele e cante louvores. Pastor, eu não sei hino nenhum. Passa na hora. Eu tenho o hábito de fazer isso, né, Célia? Quando eu canto, a Célia vai atrás de mim me corrigindo. Eu vou cantando tudo errado e ela vai atrás de mim me corrigindo. Deixa eu cantar o meu modo. Sabe, meus filhinhos, é louvar o Senhor, é dar honras ao Pai Celestial. E quando você começa a fazer isso, os anjos de Deus vão se ajuntando, o poder de Deus vai chegando, e a vitória vem sem que você veja. Quando você olha assim, o vale está todo exterminado, caminho limpo, não tem mais nada a realizar. O Senhor fez tudo por você. Ô, glórias ao Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial. Sabe, meus filhinhos, aqueles que têm menos de 40 aqui, eu oro a Deus para que você chegue aos 70, 80, 90, 100. Sabe por quê? Quanto mais você viver, mais você vai ver Deus trabalhando na tua vida. Sabe, isso é uma glória para os velhos. Desculpa aqui o termo. Isso é uma glória para os anciãos. Isso é uma glória para aqueles que têm mais idade, aqueles que têm certamente o Espírito de Deus, lógico, para poder olhar para trás e ver que, meu Deus, eu não sabia que Deus estava naquilo, e Deus estava. Eu não sabia que Deus estava naquele problema, e Deus estava. Deus é Deus, ele é maravilhoso, ele é perfeito, ele é todo cheio de poder. Agora podemos sair daqui de Crônicas. Venha com o pastor em Hebreus 11:6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário. Olha, a agulha quebrou. Porquanto é necessário. Tá? Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Que bom quando a gente pega isso aqui e começa a mastigar, sabe? Vamos ruminar isso aqui que nem uma vaca. Pega isso aqui, escreva, põe na boca e fica ruminando o tempo todo. Fica ruminando para que você aprenda que sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe, no início da minha caminhada evangélica, eu não entendia isso não. Não entendia de jeito nenhum. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a questão tem. Então vinham muitos questionamentos dentro de mim, mas o Espírito vai te ensinando, o Espírito vai te esclarecendo, o Espírito vai trazendo para você compreensão. Aleluia. Filhos queridos, finalmente, na conclusão, uma enorme orquestra aqui em Josafá, uma enorme orquestra foi à noite contemplar as cerimônias no templo. E o nome do Senhor continuou sendo louvado. Imagina aquela alegria, sabe, de uma vitória desta. Meus filhinhos, eu já tive uma alegria tão grande na minha vida, de uma conta que eu não podia pagar, e eu sabia que aquela conta era errada, eu sabia que eu estava sendo sufocado, e naquela ocasião eu pedi dólar emprestado para poder pagar essa conta, e um colega me emprestou dólar para pagar essa conta, e eu então procurei saber a dívida, quanto que era para eu trocar os dólares em cruzeiro, em reais, sei lá, não me lembro mais, em cruzado, não me lembro mais. E a moça me pediu 15 minutos. Ela ligou para mim, Tânia, o nome dessa menina, evangélica também, eu era presbítero. E ela então ligou para mim e disse: pastor, ela me chamava de pastor, pastor, uma boa notícia, o senhor não deve mais nada. Oh, glórias! Oh, louvado seja Deus! Eu peguei o envelope, Fátima, do jeito que eu recebi, e entreguei o meu amigo, que ele me emprestou. Por coincidência, hoje ele é o chefe da sessão que eu trabalhei. Do mesmo dinheiro, dólar que eu peguei com ele emprestado, entreguei nas mãos dela, e ele olhou e falou assim: você nem usou? Eu falei assim: não, Deus não deixou. Olha que alívio que dá. Sabe que alívio que dá. Olha, meus filhinhos, isso aí são as armações que o sistema impõe em cima de você e de mim, se nós não estivermos alertados. Sabe, esse negócio de dizer casa Bahia, vai lá, compra televisão, geladeira, máquina de lavar, máquina de costura, máquina não sei de quê, e paga uma merreca por mês para pagar isso em 100 anos. Você morre e não paga. E a dívida vai aumentando. Tem cartão, é melhor ainda. Passa o cartão, não precisa nem de dinheiro. Olha, tem propaganda aí na televisão, hein? Máquina fotográfica, aquela que faz tudo, né? Até frita ovo. Para pagar em 36 vezes, não precisa nada, não precisa conta nenhuma. Não precisa nem de dinheiro. Entra nessa. Aí você recebe o seu boleto para pagar. Pague. Vamos supor, R$50, o valor máximo. Mas você pode pagar o mínimo, 5%, 10%. Você está duro, sabe? Aí você se esforça para pagar 5%. Continua devendo 45%. De 45% já passa para mais de 50%. O mês que vem já não é mais 50%. É 50% e alguma coisa. E aí, olha, a bola de neve vai. E aí vai. Daqui a pouco você está batendo na porta de um agiota. O ano passado, um segurança do bairro que eu moro deu um tiro no ouvido, que estava devendo, não sei se era 15 ou 20 mil reais. no posto onde ele estava, lá no carro onde ele estava, ele deu um tiro no ouvido, porque estava devendo, não sei se era 15 ou 20 mil reais. Olha o desespero que leva uma pessoa a esse ponto. Olha, começou do nada e vai crescendo, e vai crescendo. E é por isso que você e eu, dirigido por Deus, você tem que fazer a coisa com o seu pezinho no chão, sabe? Se não der para esse mês, deixa para o mês que vem. Você não nasceu com isso, você não precisa disso. Isso aí vai facilitar a tua vida. Deixa para amanhã, deixa para depois. Quando você puder, compre. Mas quando puder, não coloque o seu chapéu onde você não alcança, porque isso aí vai trazer desconforto para você. Amém, igreja? Muito bem. Olha só, querido, um resumo de tudo, de todo esse episódio aqui de Josafá. Primeiro, 7 itens. Olha o número, 7 itens. Primeiro, perigo. Josafá se encontrou em perigo, de uma tal forma que ele não sabia para onde ir. Diz a Bíblia Sagrada que ele teve medo, e ele não sabia para onde ir. Então, no versículo de 1 a 5, relata o sufoco que Josafá teve. Depois veio a solução. Qual foi a solução? Bem, eu vou procurar quem pode, eu vou procurar quem tem, eu vou procurar o dono do ouro e da prata, aquele que pode não me emprestar, mas aquele que pode resolver. Foi a Deus em oração. Isso aí também está registrado no versículo de 6 a 12. Ele foi orar, convocou toda a congregação, convocou todo o povo, todo o arraial, Judá e Jerusalém. Vamos orar, vamos orar. E aí eles oraram. Terceiro item, eles se prevaleceram das promessas de Deus. Senhor, tu disseste que, tu falaste que. E aí eles se prevaleceram das promessas de Deus. Quarto, eles se prostraram, eles se humilharam. Isso aí está no versículo de 18 a 21, a prostração. Eles se humilharam, eles se renderam aos pés do Senhor. É isso que Deus gosta. Deus gosta, não que você se sinta, perdoa-me aqui um termo, João ninguém, mas é que você saiba e sinta que você sem Deus, você não é nada. Nós sem Deus somos simplesmente um corpo andando por esse mundo afora, sem destino, sem nada, e olha, tudo dando errado. Quinto item, é punição. O Senhor puniu aquela multidão. Aquela multidão era uma multidão devedora, e ela não soube glorificar o nome do Senhor. Versículo de 22 e 24. Sexto item, veio a posse. A posse que Josafá tomou da vitória que Deus deu a eles. Então, versículo de número 25, e depois veio a paz que reinou sobre todo o tempo, em todos os lados, como a Bíblia diz. Esse é o sétimo. Portanto, meus filhinhos, está entregue à igreja amada um meio e os métodos dado pela Bíblia Sagrada para que nós tenhamos vitória em todos os nossos empreendimentos. Amém, queridos? Confie no teu Deus, que tudo mais Ele fará. Confie no Senhor Jesus Cristo, que tudo mais Ele fará. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso aí não é somente depois da morte, não. Porque a Bíblia diz que Ele nos chamou para nós reinarmos em vida. O nosso reino é um reino inabalável. O reino do nosso Santo Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, é inabalável. E é esse reino que você se submete para que você seja um vencedor. Portanto, meus queridos, agora eu faço a mesma pergunta para a igreja: onde os teus olhos estão fitos? Aonde agora você vai fitar os teus olhos? Vai continuar olhando o tamanho do problema? Ou você vai olhar para Deus e falar assim: ah lá, Deus, que problema tremendo que eu criei, eu não consigo resolver aquilo sozinho, preciso de ajuda. Põe teu joelhinho no chão, que isso aí também não é sacrifício. Comece a orar, chore se necessário for, glorifique o nome do Senhor, cante louvores e diz para o Senhor: Senhor, a partir de agora eu vou descansar em ti. Hebreus 4, versículo 9. Eu vou descansar em ti e eu sei que todos os meus problemas serão resolvidos. Porém, é como eu falei anteriormente, buscando em Deus sabedoria, para que você não venha entrar no emaranhado tamanho que depois você pega e vai correndo para Deus para que Deus resolva. Não é bem assim. São coisas que nós não esperamos, mas elas vêm. E quando elas vêm com uma avalanche. E aí você tem a quem recorrer. Amém, queridos irmãos? Porque assim o Espírito transmitiu à igreja. E a igreja diga amém. Amém, Jesus. Graças a Deus.